Que esses meninos tão querendo? Pior que tá fácil de encontrar. Aquela história que menor não bate de frente. Nariz que nem dente, melhor não. E que esses meninos tão podendo? Muitos nessa vida nem liga pra ela. Só que eu te falo, fi, dá valor. Choro nem velho, evita amarelo, você que escolhe. É o que eu vejo nessas estradas que dão fuga pra quem foge da realidade triste dos que tem caráter nobre. E por que isso tá assim? O que houve? Nem me fale. Eu novinho não sabia o que é tá na mira dos black mouse. Oh! Se tá pra frente essa juventude avançada, uns quer vencer na vida, outros não quer saber de nada. Embora seja notório o futuro que tem na frente. Aliás, pra enxergar tem que ir além da mente, que é frequentemente tentada pela ilusão do dinheiro. Quer resolver uma boa parte dos problemas passageiros, mas é claro que a alegria de inadimplente acaba. E quem podia ter tudo acaba diante de nada. Não é novidade o que tá pra trazer problema. O mais louco é pros problemas você ser um problema. Daqueles que conquistam o que vai valer a pena enfrentar. O sol quente ou a noite fria, disposição é o lema. Que esses meninos tão querendo? Pior que tá fácil de encontrar. Aquela história que menor não bate de frente. Não arrisque nem tente, melhor não. Vê que esses meninos tão podendo. Muitos nessa vida nem liga pra ela. Só que eu te falo, fi, dá valor. Não deixa ela nem vai. Evita amarelo, você que escolhe. Esse sol brilha pros sofridos, pros que não necessita. Brilha pros prisioneiros e pros guarda da guarita. Pra quem tem sangue quente pra viver o melhor da vida, é claro. Deus na frente faz rochedo todas as conquistas. Aquele que sabe dizer, se for problema nem me liga. Mas o corre pelo certo faz o seguinte, me avisa. Cê sabe o que cê tem, tá guardado é humilhas. Que pode garantir o futuro da sua vida. Tipo eu, batendo hoje de quebrada, sabe o valor disso aqui. Quem me viu batendo nas lados, maluco, jogando fute, eu sonhando minha viagem. Sabia que tudo aquilo não foi vento de passagem, mas foi regado o sonho que ninguém arrancou da mente. Ousadia faz parte, eu sabia, Deus tava na frente. Eu vim do solo favelite inteligente. Posso ter crescido um pouco mais do que tinha na mente. Que esses meninos tão querendo? Pior que tá fácil de encontrar. Aquela história que menor não bate de frente. Na risca nem tente, melhor não. Vê que esses meninos tão podendo. Muitos nessa vida nem liga pra ela. Só que eu te falo, fi, dá valor. Não deixa eu nem ver. Evita amarelo, você que escolhe.